A paz do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs, que Deus esteja conosco, Ele sempre está, permaneça conosco e nos abençoe e nos dê um dia de Shalom, que significa paz, alegria, felicidade e prosperidade. Eu, antes de entrar no Salmo de número 52, fiquei devendo a vocês informações mais precisas sobre os países que estão nos acompanhando. E eu vou começar pela América do Norte. Então, os Estados Unidos, nós temos um número de pessoas nos ouvindo, um bom número de pessoas, e o Canadá, que inclusive ultrapassou o número de, pelo menos até o final do mês passado, de agosto, o número de ouvintes dos Estados Unidos. Então, o Canadá vem em primeiro, ali na América do Norte, e os Estados Unidos em segundo, na América do Norte. Amanhã eu vou compartilhar com vocês sobre os países da Europa, onde nós temos tido maior crescimento e isso tem nos alegrado muito o coração, porque o velho continente, que foi cristianizado à força, e mesmo depois da reforma, continuou passando por um processo de secularização, hoje é muito difícil para o avanço do evangelho. Então, nós nos alegramos muito e amanhã eu detalho para vocês a Europa e depois a Ásia, tá bem? Vamos agora compartilhar sobre o Salmo de número 52. Antes de compartilhar, eu compartilho com vocês uma repasso para vocês, uma postagem que tem sido frequente do irmão Everson, e depois faço uma convocação. O dia recomeça e com ele Deus se faz presente, com sua doce presença a encher seu coração de esperança. Esperança que com ele vale a vida, que avançar é o caminho. E nesse caminho onde deixamos ao lado dele, deixemos de lado tudo aquilo que nos traz peso, desânimo, e nos revistamos de fé. Sim, Deus, assim como ele renova as suas misericórdias a cada dia, a cada manhã, ele também quer te renovar. Receba dele para sempre, hoje e para sempre. Amém. Agradeço ao irmão por essa escuta e fidelidade ao nos edificar com as mensagens que envia em muitos, muitos, muitos dias. Meus irmãos, eu aproveito que o Salmo 52 não é extenso, aproveito essa ocasião para dizer como você pode participar ativamente desse ministério. Em primeiro lugar, as suas orações é que nos tem sustentado. Ore por nós, ore pela pastora Margarete, ore pela missionária Vivian, que é astrofísica, mas uma cristã sem adjetivos. com os quais nós possamos agora fazer para expressar a fidelidade, o amor ao Senhor, o compromisso com o Senhor. Ore pela minha vida. Nossa saúde caminha bem, a dos três, e as lutas espirituais são as lutas de quem está comprometido com a obra do Senhor. Uma das formas de você colaborar com esse ministério é orando. orando, permaneça orando por nós, além das suas orações pela sua vida, pela sua família, pelo seu pastor ou pastora, pela sua igreja local, motivos aí da sociedade, enfermidades, essa pandemia. Coloque-nos na sua lista de oração e interceda por nós diariamente para que o Senhor nos mantenha renovados diante dele, sem peso, sem desânimo e revestidos de toda a fé, como nos diz o nosso irmão. A segunda maneira que você pode colaborar é ouvindo as mensagens. Se você perdeu uma dessas mensagens, vá você até o blog, acesse o blog e ouça as mensagens. Não gaste tempo ouvindo bobagens. Não gaste tempo ouvindo coisas que não te edificam. Vá até o blog, escolha entre Gênesis, Levítico, Salmos, Jeremias, Mateus, Apocalipse, liderança, por enquanto, e você poderá ser edificado. Então, essa é uma maneira de você colaborar com o processo, porque o nosso objetivo é edificar, é alcançar pessoas que tomem uma decisão pela vida, alcançar pessoas que tomem uma decisão por Jesus, e essas pessoas que já tomaram decisão se edifiquem cada vez mais. Aí você estará colaborando para o ministério. Uma terceira maneira é você propagar o nosso endereço. Por favor, passe o nosso telefone. Não há problema de passar o telefone. Ah, pastor, e se alguém inconveniente ligar? Meu irmão, nós estamos acostumados a lidar com isso há 30 anos. Então, sabemos como lidamos com essa situação, como repreender esse tipo de altivez do maligno, ou qualquer outra estratégia, mas passe, porque muitas pessoas podem ser alcançadas. Então, o WhatsApp é o número do nosso telefone, basta a pessoa nos ligar, e se ela quiser entrar direto no grupo, é só colocar notícias do Pastor Gama. Se ela nos ligar, fica mais fácil, porque ela é incluída diretamente, nós acessamos aqui e ela já fica sendo mais um rostinho que nós vemos que vai fazer parte desses que ouvem diariamente, independente do blog, tá bom? Isso via WhatsApp. E você também passe o endereço do blog que nós já passamos diversas vezes e eu vou repetir agora para você. Mas mande mesmo. Não, não deixe passar até o final do dia. Ligue para alguém e pergunte: olha, entre nesse grupo. Você não quer entrar nesse grupo? Vai te edificar. E se você não quiser ouvir a mensagem, não ouça. Simplesmente não ouça. Depois, se está ocupando o seu celular, delete, porque tudo vai estar postado no blog. Então, depois você vai e acessa o blog. Porque muita gente às vezes não quer participar porque já tem dois ou três grupos, quatro grupos a qual pertence e não quer lotar demais o seu celular. Não tem problema. Chegou a mensagem, ela não pode ouvir naquele dia, ela deleta e depois sabe que vai estar postado no blog. E o blog é Blog Logos número 7, tá bom? É Blog Logos 7, só por 7, o numeral 7. Blog Logos 7 ponto blogspot.com, blog Logos 7 ponto blogspot.com, blog Logos 7 ponto blogspot.com. Ponto com. Essas são as três maneiras de você nos ajudar a propagar e a alcançar os objetivos que nós temos na equipe, de alcançar novas vidas e edificar novas vidas. Bom, quanto à contribuição, irmãos, eu sou reticente em falar sobre isso, porque reticente. Para que as pessoas não imaginem que isso é mais um grupo de pessoas interessadas em usufruir de benesses por causa do Evangelho. Então, a menos que seja alguém da sua confiança, absoluta confiança, e que deseje colaborar com a obra missionária, se ela desejar, R$ 1 está ótimo, 10 está ótimo. 15 está ótimo, 100 está ótimo, ou seja, qualquer valor. Aí você entra em contato conosco e nós orientaremos como você pode fazer. Mas eu procuro evitar. As três maneiras, não evitar de receber, irmãos, mas evitar de ficar trabalhando isso, porque eu considero que o Evangelho tem sido comprometido por causa de muitos que exploram as pessoas e outros que detêm meios de comunicação poderosos. Não esse que é talvez um dos menores ministérios em termos de alcance, mas muitos, muitos, muitos usam isso para benefício próprio e acabam comprometendo o testemunho. Então, se você quiser, fale com alguém da sua extrema confiança e eu só lembro um detalhe, esse detalhe pode ser importante. Não é que eu estou falando do resto, não é isso. Mas o que eu quero dizer é que nós não estabelecemos valor. Se você quiser compartilhar com alguém e desejar compartilhar com alguém, nós temos procurado individualmente pessoas, porque pessoas que nós confiamos, pessoas que sabem quem nós somos, pessoas que confiam na obra que está sendo feita. E não temos logrado muito êxito ainda, mas louvado seja o nome do Senhor. Porque o que alcançamos tem nos sustentado e assim vamos caminhar, até o Senhor decidir de outra maneira. Então você pode ficar, vamos dizer, em quatro maneiras. Ore sem cessar, é o mais importante. Em segundo, ouça, é o mais importante. Em terceiro, divulgue os endereços, é o mais importante. E em quarto lugar, lá embaixo, se você conhecer alguém que é apaixonado por missões, que é apaixonado por ajudar pessoas, se comprometer com o Evangelho, então aí você fale com a pessoa e ela liga para nós e nós encaminhamos, ou você fale conosco, tá bem? Era isso. Para esses 10 minutos iniciais. Agora vamos ler o Salmo de número 52. Que o Senhor nos abençoe. O ímpio será aniquilado por Deus. Esse é o título do Salmo na BKJ. É um poema didático de Davi, quando Doeg, o Edomita, fez saber a Saul que Davi entrara na casa de Abimeleque. Por que, ó prepotente, te vanglorias na maldade para o traje de Deus todo dia? Engendra crimes, tua língua é lâmina afiada, é forjadora de intrigas, ao bem preferes o mal. A palavra da justiça preferes a mentira. Todas as palavras perniciosas te agradam, ó língua pérfida. O próprio Deus te destruirá para sempre, agarrando-te, te arrancará da tenda para erradicar-te da terra dos viventes ou dos vivos. Ao vê-lo, os justos, tomados de temor, dele escarnecerão. Eis o homem que não tomava Deus por seu refúgio, porquanto depositava sua fé em muitas riquezas e assim tornou-se poderoso por seus crimes. Eu, porém, qual oliveira verdejante na casa de Deus, confio no amor divino para todo sempre. Eu sempre te louvarei pelo que fizeste na presença dos teus fiéis e proclamarei o teu nome, porque tu és bom. Aleluia! O nosso desejo para cada um de vocês é que vocês sejam como uma oliveira verdejante na casa de Deus, confiando no amor divino para todo sempre. Algumas anotações da BKJA. Os crentes sinceros não devem sentir-se intimidados por nada e por ninguém. Ouçam isso, irmãos. Os incrédulos são quase sempre arrogantes e agem sob influência do maligno. Essa é uma questão espiritual. Davi nos ensina a ficar firmes na presença de Deus. Fiquemos firmes então, irmãos, e do alto dessa torre de refúgio, com uma visão privilegiada da história e do gênero humano, lançar para baixo a denúncia profética. Esse poema, ainda que não seja exatamente um salmo de sapiência, tem muito a ver com o Salmo 49 que nós já vimos. Está lá no blog. O retrato do inimigo soberbo contrasta com a humildade do servo de Deus que vimos ontem no Salmo 51. E você pode ver em primeiro lugar na sua Bíblia, né? As Sagradas Escrituras advertem para o fato de que o uso que fazemos das palavras é determinado por tudo quanto habita no mais íntimo da nossa alma, do nosso ser, do nosso espírito ou do nosso coração. O coração, portanto, é a fonte e a linguagem é o rio caudaloso que parte das nossas entranhas, como vemos em Tiago 3:11, Provérbios 4:23, Marcos 7:21. Lembre-se, irmão, isso é uma questão espiritual. As causas são espirituais, as consequências são espirituais. O que o homem tem dentro do seu coração, espiritualmente, ele externaliza na sua vida, no seu comportamento, na sua história. A própria psicologia nos ensina que nós não temos acesso ao interior da pessoa, do paciente, nós não temos acesso. Nós temos acesso ao que ele externaliza, ao comportamento dele, o que ele fala, e por aí vamos trabalhando com essa pessoa. O inimigo arrogante terá o mesmo fim dos tolos ricos. Quando os justos observarem o juízo de Deus, aniquilando para sempre o perverso, temerão cair em semelhante castigo, mas acabarão se alegrando ao contemplar a vitória da causa de Deus, da qual são participantes e herdeiros. Nós somos da causa de Deus. Nós somos participantes e herdeiros da causa de Deus. Nós temos o temor de não cair em tentação e nos afastarmos de Deus, Mas se nós nos mantivermos firmes, nós somos da casa e participantes da herança do Senhor. Quem confia apenas em si mesmo está rejeitando a misericórdia e o amor solidário de Deus. Finalmente, o poema termina com uma nota solene de louvor. As ações de graça se referem ao passado. Todos os grandes feitos de Deus são rememorados e a esperança projeta para os crentes um futuro com infinitas, infinitas bênçãos que fluem da maravilhosa fonte eterna que é Deus. Portanto, o que nós vemos da observação aqui é que aquilo que o homem tem no seu coração, nas suas entranhas, na profundidade do seu ser, é isso que ele vai colocar para fora, através dos seus lábios e através do seu comportamento, porque a boca fala aquilo do que o coração está cheio. Se nós estamos cheios da presença de Deus, confiantes em Deus, herdeiros da vida de Deus, comprometidos com o reino de Deus, nós nos envolvemos em tudo que é de Deus. Mas aqueles que estão sem Deus se comprometem, sim, se comprometem com as obras infrutíferas, impiedosas, perversas do maligno. Para finalizar, faço algumas ponderações devocionais aqui do meu livro Salmos, em latim, que é uma síntese do pensamento de Agostinho, uma síntese cristológica de todos os 150 salmos. É interessante observar a sabedoria do salmista quando ele pergunta ao homem insolente por que esse homem insolente se gloria na maldade. O homem de Deus, a mulher de Deus, você sabe que o único motivo para nos alegrarmos é a bondade do Senhor. Mas o ímpio possui uma língua destruidora, enganadora. Ele ama o mal mais do que o bem e prefere mentir do que viver na verdade, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. O ímpio, ele é fraudulento. O homem maligno sem Deus é devorador, porque o próprio diabo vem senão para roubar, matar e destruir. Suas intenções são tramas e maldades. Nesse momento, o salmista comenta sobre o futuro dos ímpios, que é o cair nas trevas, se afastar eternamente de Deus, ser julgado, ser condenado, passar por um tempo da impiedade, chamado milênio, e depois ser exterminado eternamente. Na verdade, o ímpio e sua maldade serão destruídos, irmãos, para sempre. Isso simplifica. Impedidos de viver eternamente como nós vamos viver, os que estiverem e permanecerem em Jesus, ou seja, extirpados da terra dos viventes, eles serão. Eles não viverão na Nova Jerusalém, porque o mal não mais existirá. Eles não viverão eternamente com Deus, porque não existirá mais a malignidade. Nem Satanás, nem a besta, nem o anticristo, nem o falso profeta, que é a tríade do mal, Nem eles, depois da sua condenação, depois da sua confissão de que Jesus é o Senhor, depois da sua condenação, seu castigo, eles serão extirpados da terra dos viventes e mesmo da sua própria maligna existência, e não serão mais, e não viverão mais. Os justos viverão para ver tudo isso acontecer e glorificarão a Deus pelo seu poder. A pergunta inicial é sábia, demonstra a fragilidade de uma vida que opta por se afastar de Deus e viver confiado no seu próprio eu. É isso que a Bíblia está chamando aqui, no Salmo 52 em particular, do rico. Aqui não está se referindo à riqueza material, mas está se referindo no engano do homem confiar em si mesmo para sua própria felicidade ou para sua própria salvação. É óbvio que Deus não retira de nós aquilo que ele concedeu, que é a nossa característica, a nossa personalidade, a nossa especificidade no meio de milhões e milhões, ao longo dos séculos e séculos e milênios que já passamos. Ele não vai tirar isso de você, mas você não pode confiar toda a sua vida, estribar o seu coração no seu próprio entendimento e esquecer-se de Deus. Porque aí você cairá no afastamento da presença de Deus, logo no afastamento da vida abundante e depois no afastamento da vida eterna. E quanto a nós, pastor? Quanto a nós, devemos ser como salmista, semelhantes a uma oliveira verdejante na casa do Deus Altíssimo, confiados na misericórdia do Senhor, que se renova a cada manhã e dura para sempre. Nossa atitude de adoração é uma postura de ação de graça e confiança no seu santo nome, no santo nome do Senhor e em sua bondade que excede toda compreensão humana. Amém, amém e amém. Você que está começando uma nova vida, portanto, desde ontem, aceitou a Jesus, e o ontem pode ser daqui a alguns dias, quando você ouvir no seu país, quando você receber a tradução dessa ministração. Você vai entregar sua vida a Jesus? Afaste-se da tolice de depositar sua confiança na maldade, ou depositar sua confiança em si mesmo, ou depositar sua confiança em qualquer outra pessoa ou coisa no sentido de salvação. Não é que nós não confiamos no alimento para nos alimentar, né, irmãos? Não é que nós não confiamos na água para saciar nossa sede. Eu digo aqui um aspecto de questões espirituais, de salvação, de santificação, de enchimento do espírito, de vivência de uma vida plena e abundante. Você que nasceu de novo, afaste-se do mal, porque atrás do mal há um ser maligno que vem senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Aproxime-se de Deus e seja como uma oliveira verdejante na casa do Deus Altíssimo. O que é isso, pastor? É confiar na misericórdia de Deus, na graça de Deus, é confiar na comunhão com o Senhor, na presença dele, na alegria de estar na casa dele, de louvá-lo, de bendizê-lo, de exaltá-lo, de se comprometer com tudo que diz respeito à vida e vida abundante e vida eterna. Essa será a sua atitude. Essa deve ser sua atitude de adoração. Uma postura permanente de ação de graça e confiança. Ação de graça e confiança no santo nome do Senhor e com sua bondade, que excede a compreensão humana. Que os irmãos que também já são convertidos e já têm 20, 30, 40, 50 anos de fé, 60 anos de fé, estão firmes aí com 80 anos de fé. Na idade que Moisés começou a terceira etapa do seu ministério, não diga, ah, isso é para os jovens. Não, é para você. Se Deus não tivesse um plano, um propósito missionário para você, com o seu filho ou filha, com o seu neto ou neta, ele já teria lhe recolhido. Ele está, mantendo você aqui conosco, sabe por quê? Porque ele tem um plano missionário. Você é parte do projeto missionário de Deus, meu irmão ou minha irmã. Você que está começando na fé é o mesmo princípio. Você que está com alguns anos na fé é o mesmo princípio. Você que tem já uns 50 anos de fé, aleluia, é o mesmo princípio. E como eu disse, você que passa dos 80 anos de vida e caminhada cristã, às vezes você nasceu na igreja e a sua caminhada começou já na igreja, aleluia, Deus tem um plano para você. O primeiro plano é orar sem cessar. Ore ao Senhor. O segundo é divulgar maneiras de as pessoas conhecerem o Evangelho. O terceiro é interceder, edificar, aconselhar pessoas que ouçam o seu conselho na sua própria casa e outras pessoas que estão fora da sua casa. Ou seja, há milhões de oportunidades que cada um de nós tem, segundo o ministério que Deus concedeu a cada um de nós para que nós sejamos coparticipantes do ministério da vida abundante e eterna. Que Deus nos abençoe, nos alegre e nos encha do viço dessa oliveira. Sejamos uma oliveira verdejante na casa do Deus Altíssimo. Confiemos nele permanentemente. Adoremos e louvemos ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra, glória e louvor. Amém, amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, a renovação, a transformação das nossas vidas numa vida de oliveira verdejante na casa de Deus, seja com cada um dos irmãos, no dia de hoje, e permaneça assim, até o dia final, quando então seremos uma oliveira verdejante na Jerusalém eterna e viveremos com Ele para dar glórias, para conhecer tudo que não conhecemos ainda, porque nós conheceremos assim como somos conhecidos. A eternidade seja bendita para nós, que a graça, o amor, a unção, o poder de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja conosco, nos transforme numa oliveira verdejante, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Aleluia. Deus te abençoe.